190, decolando da 10 por Baixista, no perfil da Monte. Aciona 0274, transponder, e o controle 120-180. Estou ciente do 962, continua a aproximação, agora de pista livre. Continua agora de azul, mantenha a ponta de espera. Mike Romeu Alfa, na RMAR, já assinado? É 213 até o través do meia dúzia. Quando lá, mantém a posição. Aguarde para a pergunta. Pista 10, 110 graus, 109. Lembre ponto, pista 90, gol 962. Oceana 5902, táxi autorizado até interseção, hotel. Chame para cruzamento da pista no 028. Alfa Kilo Paz 3, fica atento ao finalizador. Alfa Kilo, fica atento ao finalizador azul da Índia. Xolene A2, 93, até o ponto de espera, Paz 1 no Índia. Quando lá, 195 mil ônibus. Boa. Maceió autorizado, 350, decolando da 10 com Baixias, no perfil da Cuca, Jama, Aracaju. Após Aracaju, pisou 17 até Aurágua e após direto. 5425, transponder 1208, controle. Autorizado, Maceió, nível 350, decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jama, Aracaju. Após o pêndulo 1 no Aurágua e direto Maceió. Transponder 5425, controle 1208, boa noite, minha parte. Correto, chame pronto, desbloqueamento, gate 05. Estamos 05, pronto, desbloqueamento, boa noite, minha parte. Coordene com a equipe de solo, após a aviança livrar a retaguarda, ele está passando agora. Inicie, chame pro táxi. Após a aviança, retaguarda autorizada, desbloqueamento, boa noite, minha parte. 4076, autorizado pouso, 110 graus, 109. Livre pouso, 4076. 1962, 121, 1. 2-1-1, boa. Olha, é 1 Lima, tem condições de fazer um 180 aí, prosseguir lá no final do pátio. Tio, tem condições. Então faça um 180 aí, com cautela, é a primeira posição, se eu não estou enganado, lá no pátio. Cliente, o azul, 27, tio, em cima que tem um balizador, que vem na nossa frente e chama a gente. É, acontece. Seguir pra Lima lá? É, a primeira posição lá, 1 Lima. Gente. Falou 962, Livrona, você escuta? 962, Alfa, reportante da Juliette. Alfa, sua Juliette, 962. O Célio mantém a posição, confirme se irá decolar a partir da hotel ou se prossegue até a cabeceira 10. Gente, mantenha a posição, será autorizado cruzar a pista quando possível. O 2067, pronto. Pronto, 2067. Guarulhos autorizado 360, Diego fez o Luno 0. Decola da 1 a 0, curva direita da El, linha da Mótima. 5-4, 4-6, transponder. Luno 2-0, 8, controle. Via Delta e Alfa chamando o solo em 1-2-1 no 1. Escuta o controle. Cliente, prossegue para a pouso no Suarez 3, vai chamar na final o Michael Nelson. Cliente, Suarez 3? Afirmativo. Sete, com a aeronave da companhia puxando 5. Afirma o 962. Cautela, ingressa, segue até o 7, o 962. 07, o 962. Solo, bom dia, azul, 4076, bro. 4076 Alfa Kilo, parte 3. 2 Lima, posição. Confirme Alfa Kilo. Pátio 3. É, sua próxima esquerda para o pátio 3. A posição é 2 Lima. É, provavelmente a segunda posição aí do pátio. Positivo, primeira esquerda após o pátio 3. O segunda posição, o 4076. Solo Salvador, boa tarde, azul 9134, informação Lima para Aracaju. Para Aracaju, 9134, aguarda a copa, prepare a conte. Conte para Aracaju, azul 9134, aguarda a copa. Alfa, se antes da Gilete autorizado, 5902. Salve, confirma a posição do 4076? É a 2 Lima. Fique atento aí ao sinalizador. Ok, 2 Lima, obrigado. Tá 7 Lima, aqui no Zulu. Pra Sierra November, Índia Papá autorizado, uma centena, decola da 1-7, curva direita, no perfil da Arbor. Após Arbor Elefa. Elefa conforme a rota do plano. Se afasta na 242 até 130 milhas, onde modifica, segue visual 085. O transponder é o 5164, controle 12080. Correto, cotejamento, está no parte 5, quantas almas? Informação do PLB. Confirme com a torre e com a mesma chance para acionamento, táxi e decolagem no parte 5, em 1895, 1011, boa. Mantém a posição, 5902. Bolo 864, poderia confirmar o PLB? 864, só tem? Poderia confirmar o PLB? 118 abaixo. 118, sente. Táxi autorizado em frente, Pátio Índia, no ponto de espera de 295.011, boa viagem. Pátio Índia, ponto de espera 295.011, Força Aérea 5902, segue a aeronave da Gol, a sua esquerda. Até o ponto de espera, quando lá, 295.011. Boa. Confirme. Então eu não tenho tração em São Paulo no setor, confirme só estimado de pouso em Espírito Santana. Tração em São Paulo, frequência disso, 1, 2, 3, 4, 5. 62213, aos 33, 120.8, bom voo. 208-6213, boa tarde. Boa tarde, Gol no 864, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento 1-0 graus, 1-0 no aço. Janela 6213, contato radar na decolagem, sobre manto nível de voo 360, via saída da... Para 360, autorizado. Michael, meu alfa, prossiga. A firma está no Tony 3, com a notificação para São Gonçalo, Grupo Zulu. Está pronto para a decolagem. Solo em 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, meu alfa. Siga, Mike Romeo. Eu vou para o para a operação para o grupo de luz, gente, da EMA para a Ilha de Alegre. Para o grupo de luz, São Gonçalo. Só um minuto, Michael Mioff. Cruza nível 190 para 190 da Mari. 1-3-2-9-0, essa notificação via chegada da Mari, desse mantém 050. Ajuste de altímetro 1-0-1-1. Nós temos 0 da ONU, podemos seguir aí, tá? Negativo, mantém o perfil da saída, nós temos tráfego no setor. Prepara da Elf, só um minuto para a copa número 2. Vou 0067, pronto para a push? Pronto, vou 0067. Número 10 autorizado, chama para o ataque. Autorizado, chama para o ataque, vou 0067. Mantendo o nível de voo 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, o voo 9864. Tá, os 1 a 12 e 9. Quando estiver pronto, está autorizado iniciar. Chame o controle para decolagem 2080. Qual é o Mike Romeo? Controle Mike Romeo. Mike Romeo, mantenha a senha de voo visual 510 litoral sul, na linha do litoral. Prossiga para o farol de Itapuã. Tu está ingressando na Serra Novembro, Serra Novembro? É, Deus, eu estou pousado em Serra Novembro, Serra Novembro. Para Grupo Zulu, São Gonçalo. Foi feita a notificação de sua localidade de Serra de Charatui para São Gonçalo? Avião ativo. Sete. Mais um alvo. Mais um meu alvo. Quando pronto para decolagem, informa o controle e chamará nessa frequência novamente. Ok, já está pronto para decolagem. Sente. Sub e mantém 500 pés. Regras de voo visual, ajuste o altímetro no 0 ou no 1, o Michael no alfa, prosseguindo para o direto destino, confirma para o ideal. E a ideal está aí já 340. 7, Michael no alfa. Comandante, Janeme. Janeme 330, sem identificação, via chegada a Mário, desse Mateus 060, ajuste o altímetro no 0, 1 ou 1. E Azul 4144, Recife, na frequência 1-28-8, alterno 1-35-3. 2-8-8-3-5-3-4-1-4-4. 7 Índia, November Alfa. Ajuste altímetro 1-0-1-1 no corredor Veracruz após internado. O senhor tem ciência da informação antes? Controle salvador, posso sair a 6902. Vem para o controle. Posso sair a 5902. Posso sair a 5902, acionado transponder 0274. Afiante. Pede, prossiga com a atualização do controle salvador, do da torre salvador, 05902. Atualiza nível 190 pro conferência. Subi manter o nível de voo 190 na saída PUC, o 05902. Qual é isso? Saída Conde. Saída Conde, nível 90. Controle salvador, muito bom dia. É o 2926 azul. Mantendo o nível de voo 1970. Cordial, boa tarde, galera. 3283 para Brasília, prepare a arbor, só um minuto para Costa. Como é que era? Desculpa, não entendi. Preparando o arbor, é o número 2 para Costa. Ah, sim, ativar arbor. Oi! Voo 1067 para o táxi. Está com 3 horas e 43 de autonomia, tá na Galeão. 1-6-1 na bordo. 2926. Chega 2926. Qual é a velocidade indicada? Mantendo no presente 200, mas na descida 2409. É, informe no portal de descida. Importará. O Ocean M330, número 3 na aproximação, reduz agora para 2209. Passo número 2. Está a 43 milhas da posição do 1, posição chuva de 9 horas, 11 milhas, mesmo 1, mantendo 170. Porém, o senhor está mais longe de Duna. O senhor não vai conseguir ultrapassar dentro da terminal, uma vez que ele, quando na descida, ele incrementará a velocidade. O senhor está mais longe, na posição Duna, e se o voo obdure após Mare, está fora da estrada também, né? Pode. É, deixa na minha 330. Oceania 6330. 2926 está pronto para a descida e vai incrementar para 2409. Solicita manter o sequenciamento. Oceania 6213, chama agora o centro Recife, na frequência 125.1, alterna 133.25. Agora 231, alterna 133.2613, boa tarde. Azul 2926, desce e mantenha. Prismo pede ajuste altímetro 1-0-1-1. Voe a posição Duna. Duna, descendo para 3-1-0, azul 2-2. Prossiga, senhor. Se consegue informar que eu tô com esse contra? Confirme, mais um. Se tu que se encontra em relação ao VR Salvador? É, tô direção da BR-324, comprou de São Gonçalo. 7, Michael Romeo Alfa, mantenha sem aviso de visão. Alfa. 3290, desça, mantenha 2 no pé, ajuste seu altímetro no 011, informe em final do procedimento, eletro X-ray. Ok, descendo 2000, autorizando X-ray, repórter estabilizado, 3290. Bono 864, chama agora o 7 Recife, na frequência 12545, alterno 2085. Vem para o Bono 864. Chama agora o 7 Recife, na frequência 12545, alterno 2085. 2545, para o controle. 208, voo 2067. 7, guardião 07, mantenha sem visual visual. Seu altímetro no 011. Está seguindo para Salvador, foi rotatória. Índia Novembro Alfa. Controle de gol 2067. O 2067, contato radar no decolagem, tudo mantendo 360. Atenção 360, gol 2067. Xené 6330, reduza para 2009. Tem condições? 7, reduza para 2209. 2209, aqui 0070. Oxalá 6330, desse mantenha 2 mil pés. Estabilizado, tá, 3290. Só 3290, 3000 marcador externo, completo sinal, chame tu, 118, decimal 95. Ok, 118, muito obrigado, boa tarde, bom serviço. Solo Salvador Azul 9134, despegue o treinamento, faz o seguinte. 9134, Romeu autorizado, chame o contato. Solo, é o TAN 3283, está pronto para a mochilé de entrenamento. 3283, copia? Afirmo. Para Brasília, autorizado 360, vem pelo 197. Decola da 10, curva direita, arbora, elefa, 5464, transponde 208, controle. Brasília, autorizado 360, pelo 197, arbora, elefa, curva direita, 4, 6, 4, 2, 0, 8, 3, 2, 8, 3. 3, 2, 8, 3, correto. Aciona, puxa e chama para o táxi. Aciona, puxa e chama para o táxi. 3, 2, 8, 3. 3605, pronto, cópia. São Paulo, Congonhas, 360, autorizado. É o Pedro 10, até por base, após. É o Pedro 16, sai conforme. Decola da 10, curva direita, da El, Leda, Mótica. 5, 4, 6, 7, responde 1, 2, 0, 8, controle. Necessário para redução, curva direita na proa 075 para informe, 47 para local azul, azul 29 e 2000. 075 vai reduzir em mais 5 milhas. Controle, Mike Romeo. Azul 29 e 2000, mantém o 060, restrito 060. Já está passando 060, pode ser 055? Canal 6330, vou autorizado 2 mil pés. Estou descendo para 2 mil pés, 6330, passando 4.875. Tem aqui.

295, obrigado. Salvador, na prova da rotatória, visual com campo ainda na Venda Alves. Alguém vai dar com condições de agilizar na final do SES? Estamos para a participação de Duna. Afirma, Índia November Alpha. Máximo que puder, o Índia November Alpha, reporte sobre a RIMAR. Reportar sobre a RIMAR, o máximo que puder, Índia November Alpha. Número 12, setor aguarde. O 3605. Guardando, 3605. É o 3290 Alpha, reporte antes da Jurema. Alpha, reporte antes da Jurema, 3290. 3283. Com 165 a bordo, está alternando Berlândia, 324 para o táxi. 3283, direita à Índia, Ponte Fera 1895, ajuste 1011, uma boa viagem, 3283. Eita, Ponte Fera 1895, obrigado, um bom dia, 3283. Azul 9134, segue o trânsito à frente, até o Ponte Fera, quando lá, 1895, 1011 no ajuste, boa viagem. Essa guarda da 2200. Atmosfera da 10-2895, azul 9134, operado, volta abaixo. Aí, o Índia na Venda Alfa, só para reportar, que dá prazer de posição, só pegar uma leve transmissão de rádio FM, alguma música pra cara aí. Vitória em 1500 pés? É, irmão. Gente, terceira milha, 1500 pés, irei reportar. Chame... 2-1-9-95. Estabilizado, 2-9-2-0. PS passa marcador externo completo final, chame 2-1-9-95. 2-8-9-5, obrigado. 3-2-9-0, acesse. Torre Salvador, muito boa tarde, é o azul 2-9-2-6. 926, pouso autorizado, pista 10, 1 centena graus, 109. Autorizado, pouso, 2926. Autorizado, inspecção na tempa 3. 2-0-3, 3-0. Estou fazendo 3-0 sobre RIMAR, é o número 1 para 17. Após o mesmo prosseguir, autorizo o pátio do Graeco do avião. Positivo, então. Está batendo aqui a rotatória. A sua escuta. Se autorizado, a gente faz um pequeno desvio pelo Cabo de Salvador e prossegue direto pro pátio. Tá visual do tráfego já? Visual, na minha posição de 2 horas, para o nosso pé, né? Ok, então prossegue, mantendo separação, guardião, aponta a curta final do Graia. Coletivo, dá pra gente, vai prosseguir, apontará a curta final do Graia, o guardião do Graia. E eu não vou virar a pontacinha do tráfego? Deve. Agilize agora na final, Índia November Alpha, e aguarde pouso, a autorização de pouso. Agilizando, aguarde a autorização, Índia November Alpha. agora autorizado o pouso por 2926? 2926 autorizado, na 10 pouso, 110 graus, 109. Autorizado, 2926. Oi, uma boa tarde, o TAN 3223, pontosfera da 10, que toca na nave. Tente 3223, mantenha a pontosfera, guarde instruções. Mantenha a pontosfera, guarde instruções, TAN 3223. Salvador, voo 2067. 2067, chama Centro Recife, na frequência 251, na alterna 13325. 251, na frequência 251, 2067. Xené 6330, passo marcador externo, completo final, chame Torre, 118, decimal 95. 395. Xené, Nacional 97. Guardião que chamou, Cid, Guardião, o tráfego é vingando a curta final do ano 7, ok? Reporte na curta final do Graer. Positivo, então, estamos aqui a retaguarda, vamos prosseguir e repassar na curta do Graer, o Guardião. 2926-1211 na direita. 211 na direita, naquilo 2926. Renan 6330 na escuta? Na escuta. Somos tráfego curta final da ano 7, continua a aproximação, aguarde autorização de ponto. Guarda. Alfa, Kilo, parte 3, o azul. Fica atento ao sinalizador. Kilo, parte 3, atento. Pouso 6330, pista 10, 110 graus, 109. Pouso 10, 3, autorizado no November Alpha. Check, no November Alpha. Paulo, confirma a posição para o ator 2926, na... Eu não tenho uma posição definida. Só que é no parte 3, fique atento aí ao sinalizador no parte. Ah, tá ciente, 2996 tá ciente, tá visual com o sinalizador. Então, livre pouso no pátio, 110 graus, 109. Ciente, livre pouso, a semana controlada, guardião 07. Para o táxi do TAN 3605, ele está com 3 horas e 30, alternando o Galeão, 133 a bordo. Direito. Eu gostaria de ir, Guardião. Também. 330, Alfa, reporta antes das 10. Pista livre, decolagem autorizada, 110 graus, 08 horas. Autorizada, decolagem dando 0, 3823. Salvador, boa tarde, azul 9134, ponto 0 no 0, pronto. A Lima tem 9134. A Lima tem 9134. No 867, prepare a arbor, minuto para fora. Arbor, aguardando o papo. 2283 ao 591208, bom voo. 208, uma boa tarde, tá 3223. Flores Salvador, uma boa tarde, tá 3283, perfil da Arvoz, passando 1800. Tá 3283, contato radar na decolagem, sobre manter nível 360, ia sair da água. Para 360, ia sair da água, tá 3283. Azul está livre, 110 graus, 109. Azul, nós vamos 34, iniciando a rolagem. 330, ingresso a Juliette, remota 12 do Parque 1. Paulo, boa tarde, eu estou 32 no meio, tem informação aqui, pronto para a costa, boa tarde. 32 no meio, número 2 para a costa, prepare a bomba. Quilo Delta, está e mantém o 080 na escuta do controle. Bom, na posição bom, para interceptar a chegada bom. Ajuste o cimento de Salvador na 0 na 0. Azul decolou ao 00-1208. 208, Azul 934. Controle Salvador, boa tarde, Azul, do 9134. Do 9134, Tato Radar da Colagem, subi, mantendo o voo no 70, via saída Conde. No 70, Conde, Azul, 9134. Espera 5902, confere que o serviço vai dar terminado. Chama agora o controle Aracaju, na frequência 120.1. Bom, transponde 208, controle. 360 via número 17, sinal de cadência, curva direita, árvore elétrica. 501, transponder e 208, o controle, 867. 867, correto. Autorizado, acionamento pushback, chefe do DAC. Livre, chamarei para o DAC, 867. Sim, para o controle. Controle, bom, 1227. 1227, acionamento de identificação, via chegada à mar, via cima, deu 050. Ajuste altímetro no 0 ou no 0. 1050 na Mário, voo no 227. Ao 03 1208, bom voo. 208, obrigado. 3605, contato radar na colagem, subiu uma 360 via saída da El. Voo 1255. Voo 1255, desce e mantém o 050, via chegada bom. Ajuste o altímetro 1010. Bom, Controle Salvador, boa tarde, tá, 3605, cruza 2200, saída da EO. Então 3605, contato radar na decolagem, sobre o modelo 360, via saída da EO. Fato, mantém nível 360 na subida da EO, tá, 360. Zulu livre, taxi, chama para ingresso no 7010. Espera 1895, 1010 no ajuste, boa viagem. Siga, passada 5902, eu estou na frequência 1203. Negativo. Tente na frequência agora 120 decimal 3. Espera 5902. Autorizado 370, vem pelo Zulu 9 até Bangu, após direto a Buco, Fortaleza. Decola da 1-0, curva esquerda, no perfil da Momo, transição pro TI. 5504, transponder, 1208, controle. Autorizado Gol, a linha ainda colapso estrela 0, 120 graus, 109. Estou 1867. A linha decola, dá 1867. Chama agora o centro de Recife, na frequência 1288, ao termo 353. 0101 autorizado, chama tarde. Autorizado ingresso, chame aliado próximo. 227. Escuta. Vê se mantém a 2 no pé de gol no 227, ajuste o metro 9090. Eu tô a dar para interceptar localizador e sequenciamento. Curva esquerda na proa 050 em forma estabilizada. Até a proa 50 para 2 mil pés, reportará estabilizado. O gol no 227. O gol 1255 reduza para 2209. 2209, 255. Ele é decolado ao 1019, corrige 120, decimal 8, bom 8. 208, obrigado, bom 8, meu 7. Controle o voo 1867, decolou na árvore. Uma matrícula. Vem para o controle. O voo 1867, decolou na árvore. 1867, confirma o transponder acionado. Ah, perdão. 5501, confere. 01, suficiente. O gol no 867, subiu mantendo nível de voo 360 via saída da árvore. Fabel, 360, voo 1867. Eu já irei liberar sua decolagem. Victor Kilo Delta D se mantém a 3 mil pés, ajuste altimetrão 90 ou 90. 3 mil, 1090. Victor Kilo Delta. Alteração para sequenciamento, número 3 na aproximação, curva direita na proa 1200, limite é o QD Mike 120 do NDD Simbra. Seu número 3. Proa 220, bom dia. Limite o QD Mike 120 de Simbra. 120. Decolagem, tiro Zulu, 120 graus, 109. 1251, alterno no 3325. 251, 3325, obrigado, até a volta. De 060 para 5000, voo 255. Voo 255 D, se mantém a 2000 pés, ajuste altímetro 10, 10. 1010, desceu 2000, voo 1025. Espera, 1185, 10 agora, boa. 1 do Lima. 208, Lima, aquilo do Lima. Controle, boa tarde, Papatango, Lima, Kilo Zulu. Papatango, Lima, Kilo Zulu, contato radar da decolagem, subir mantendo de voo 100 via saída Abo. 100 via saída Abo, é possível a liberação da restrição 3000 em Abo, senhor? Está liberando a restrição de altitude. Ok, vai acender uma centena na Abo, Lima, Kilo Zulu. 41, na sua necessitação, via chegada a Bonfim, desse, mantenha 4 mil pés. Ajuste o altímetro 90, 90. Então, na 090, via Bonfim, descendo para 4 mil, descendo para 1, 1227, está autorizado interceptar em forma estabilizada. Vamos lá, o 1227. 1255, autorizado no procedimento LS X-Ray, informe estabilizado no procedimento. Informaria estabilizado, 1255. Turquilo Delta, para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 1155, informe estabilizado. 1155, está contra a morte, Turquilo Delta. Controle Salvador, papapapá, Sierra Fox Yankee, DC 1505, da informação Lima. Papapapá, Sierra Fox Yankee, essa notificação via chegada Mare décima 050, ajuste o altímetro 1010. Identificou, pedestre via chegada Mare, desce por 050, ajusta 1010, Mare, Sierra Fox Yankee. Autorizaria para o LF para o 867. PLF, 1227. 1227, completo final, chame em torno 118-195. 1895. 1867, mantém o perfil da saída. Afinal, baixado, checado. Autorizado no 227, pouso pista 10, 120 graus, 109. Livre pouso na 10, do Gol 227. Bom dia, é o TAN 32, eu não sei. Boa tarde. Visual Congo na costa, está pronto. Primatinho 32, eu não sei, aguarda as instruções. Aguarda. 3 mil, 20 Delta. 20 Delta, desse mantenha 2 mil pés, ajuste o cimetro 1090. Estabilizar LS, bom, 255. 1-255, passador na completa final, chame Toy. 1-18-95. 295, obrigado. Sou Salvador, boa tarde, bom, 255. Estabilizado LS. 255, continua a aproximação, agora fica livre. Ok. Bono 867, chame Centro Recife, na frequência 1288, alterno 35.3. 2288, 35.3, 267. 1-255. Chame em torno, 1-18-95, completando o procedimento. Turno 9134. Escuta 9134. 7 milhas para a posição Conde, serviço radar terminado. Subi manter o nível de voo 170, chame o controle Aracaju na frequência 20 decimal 3. Controle Aracaju 203 azul 9134. Controle de Salvador, boa tarde, 3144. 3144, essa é a unificação via chegada a Mare, desse manter 050. Ajuste o altímetro 9090. Lima Quilo Zulu foi eleva. Eleva, Lima Quilo Zulu. Ô Controle, Lima Grisolou propõe mudança de regra de voo da presente. Solicita nível 105 e voar direto Itapetinga. Qual o quatro ligado? 341. Vitor Kilo Delta, completo sinal, chame torre, 118.995. 295, grato. Tia Fox, e aqui? Esse mantém a 2 mil pés, ajuste o cimento 1090. 2 mil pés, ajustado 1090, Tia Fox, paciente. Estimativo, Tia Fox, sempre informa o tráfego na posição de 1 hora, 17 milhas, rumo sudoeste, passando 50 em subida ao nível 1000. O senhor irá ser vetorado posteriormente e será instruído a interceptar o localizador. Curva direita na proa 070. O limite é voar nesta proa por 10 milhas. É sempre o tráfego, curvando proa 070, limitado por 10 milhas. Tem um confiante. Utilizado base direito do 7, após a final. Passará. Quilo Zolô? Não, negativo. Olímpio Quilo Zolô propõe mudança de regra, senhor, da presente. Solicito o nível de voo 105, nossa radial de saída será 241. Eu Lima, aquilo Zulu, mantenha uma proa 270 ainda para livrar o eixo da chegada Mari. Pode acender 105, regra de rumo de cada agora os 20. Ok, vai manter a 270, Lima, aquilo Zulu. Alfa Juliette. Alfa Juliette, 2. Tem um Fox para o localizador, esquerda 050, livre LS X-Ray. Esquerda agora, 050, livre LS X-Ray da LS, Alfa Juliette. Cabral, prossiga. Gente, Romero Cabral, em acesso e escuta permanente a parte do...